Creio que as palavras são também uma questão corporal. É com todo o peso do busto, dos ombros, das ancas, é com a rapidez das pernas e dos braços, a nervosa agilidade dos tornozelos, dos punhos, do pescoço, é com o que o sexo acrescenta de sério e ao mesmo tempo de infinitamente jovial a toda esta máquina que as experimentamos, lutando com elas.